O que é que eu faço sem os carinhos dela? O que é que eu faço sem o amor dela? O que é que eu faço sem o cheiro dela? O que é que eu faço sem os beijos dela? Se ela não me quer, o que fazer sem o sorriso dela? O que fazer sem as briguinhas dela? O que fazer sem os ciúmes dela? O que fazer sem os beijinhos dela? Se eu amo essa mulher. Disse a ela que o meu carinho é dela. Eu disse a ela que o meu amor é dela. Eu disse a ela que os meus beijos são dela. Eu disse a ela que o meu mundo é dela. Mas ela não me quer. Eu faço a chuva num instante virar sol. O preto e branco num minuto vira cor. Transforma o mundo do pior para o melhor. Eu faço tudo pra me ver com ela, se ela me quiser. Ah!